dia DJ Akai, o clima tá gostosinho. É o DJ Dark, tá? É o DJ Dark. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MB pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra baixo, tá tomando MB. Ela já meu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento, boca tocada no tapa no vento. Ela já meu quando eu botei dentro, boca tocada novinha no tapa. Ela já meu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento. Ela já meu quando eu botei dentro. Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MB pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra baixo. Ela já meu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento, boca tocada no tapa no vento.